e nem campão. Vendi as cangas com os canzis em teu ferrão. Muita saudade tenho do meu diamante. Não tenho mais boi, não tenho mais carro e nem cambão. Vendi as cangas com os canzis em teu ferrão. Do meu coração.